Aleluia. Próxima terça-feira, eu vou trazer para você aqui uma palavra da parte de Deus profética. Hoje nós vamos falar sobre segredos para o sucesso. E na próxima terça nós vamos falar sobre possuindo as fontes superiores e as fontes inferiores. Prosperar é alterar, é alcançar a vitória de todos os lados, em cima e embaixo, montes e nos vales, no oásis ou no deserto, possuindo as fontes superiores e as fontes inferiores. Dá um toque no vizinho e diz para ele: você vai possuir as fontes. Os irmãos que estão diante do telão, deixa só eu ouvir que os irmãos aí digam amém. Maravilha, Deus abençoe. Os irmãos que estão conosco pela internet, na Europa, na Ásia, em toda a América, do Norte, Sul e Central, os irmãos que estão conosco no continente africano, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pela internet nós estamos transmitindo o culto. E graças a Deus pelos milhares de pessoas que estão acompanhando o culto conosco agora. Para quem chegou depois da leitura bíblica, nós lemos Gênesis capítulo 15, versículo 15 e versículo 18. Domingo pela manhã foi a nossa reunião ministerial. Pastor José Santana trouxe para o ministério um estudo bíblico. E enquanto ele ministrava, eu estava rabiscando a palavra. E em algum momento até compartilhando com o pastor Menezes, que estava do meu lado, de referências que o pastor ia citando. E que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Domingo pela manhã foi para o ministério. Vamos trazer essa palavra para o seu coração nesta manhã. Eu repito, domingo pela manhã foi o pastor José Santana, é o nosso pastor presidente, quem ministrou esse estudo para os obreiros. E eu quero que a tua palavra, que o teu coração seja totalmente dominado por esta convicção. Eu tenho dito sempre, queridos, e tenho repetido aqui algumas vezes, que eu não prego para empolgá-lo com um sermão religioso. E eu tenho dito a Deus diariamente que eu não quero ser apenas expositor de uma teologia evangélica. Eu preciso que a palavra que eu estou pregando seja profecia para a vida de quem me ouve. Por isso, eu queria que você entendesse que eu não vou usar, não uso de qualquer tipo de manipulação de auditório, de empolgação. Eu creio no que eu prego. E entenda, se fosse o pastor Josué pregando, iria se cumprir. E se não fosse o pastor Josué pregando, iria se cumprir da mesma forma, porque é a palavra de Deus. Amém? Gênesis capítulo 15, versículo 15 e 18, vem nos revelar um momento muito importante na vida de Abraão, que aliás aqui no capítulo 15 ainda é chamado de Abrão, quando ele indaga ao Senhor acerca do seu futuro, da sua descendência. Uma vez que Sara era estéril, Abrão, por sua vez, não tinha filho, e ele questiona o Senhor acerca de quem herdaria das suas posses e quem daria continuidade à aliança ou à promessa que o Senhor havia feito com ele. O temor de Abrão era que o Damasceno Eliézer, seu criado, herdasse os seus bens. Aí o Senhor vem neste capítulo e leva Abrão a um altar, Abrão edifica um altar ao Senhor, e a Bíblia diz que desde a manhã até o meio-dia, Abrão orava. E o interessante é que ele orou meio-dia inteiro e o Senhor não respondeu. A partir do meio-dia, Abrão já não podia mais orar. Agora, o texto revela Abrão enxotando, expulsando as aves de rapina que vinham sobre o seu altar para tomar, arrebatar a sua oferta. No final da tarde, o texto diz lá no versículo 12, que Abrão caiu em sono profundo. E as versões mais antigas dizem, e em grande angústia. Por quê? Porque Abrão já havia orado a metade do dia. A outra metade ele trabalhou expulsando as aves de rapina do altar que ele edificara. A sensação que você tem quando ora e Deus não responde. Oferece sacrifícios e em vez de o Senhor receber os sacrifícios, o sacrifício fica aí à mercê das aves de rapina. Dá-se a entender que Deus não atendeu, Deus não atentou para o que eu estou lhe apresentando. Então, Abraão é tomado de angústia e as trevas lhe cobrem. E em meio a isso ele dorme de fatiga. É quando ele dorme que a Bíblia diz que Abraão acordou com cheiro de fumaça, porque descera fogo do céu, queimou o sacrifício, e a fumaça subia à presença de Deus, dando a entender que o Senhor havia recebido o sacrifício. A maioria de nós vive esses conflitos de Abraão. Orou e Deus não atendeu. Fez sacrifícios e Deus não respondeu. Mas na verdade, o Senhor atende em um momento específico para estabelecer a sua vontade. Agora entenda uma coisa. Quando o Senhor aparece a Abraão e fala com ele, ele diz, tu irás em paz à terra dos teus pais. O que é ser bem sucedido hoje? Ser bem sucedido hoje é galgar maiores cargos na empresa onde se trabalha. Ser bem sucedido hoje é galgar títulos, alcançá-los na tua área de formação. Ser bem-sucedido é conseguir trocar o carro por um modelo melhor, porque se você trocar por um modelo pior, é porque você está quebrando. Eu lembro de uma época que eu tinha um Corsa sedã completo, lindo, novo, e eu devia 28 parcelas do vento. Aí eu comprei um Uno do mesmo ano, completo, e paguei. Aí surgiu um comentário, o pastor está quebrando, que ele saiu de um Corsa e veio para um Uno. E eu falei com os irmãos, pelo amor de Deus, pastor não quebra. Pastor não quebra. Uma empresa qualquer pode entrar em crise e quebrar, mas pastor não. Minha irmã monitorada do ponto de vista do mercado financeiro. Mas as pessoas analisam isso. É melhor eu ter o Corsa Sedan com 28 parcelas, aí eu estou rico, do que eu ter o Uno pago, porque aí eu estou quebrando. Então, sucesso na cabeça das pessoas é trocar de carro por um carro melhor. Ser bem sucedido na cabeça das pessoas é você conseguir mudar de casa e de bairro, para um bairro nobre e para uma casa maior. Não importa se eu tenho muito dinheiro, se eu dirijo um carro bom, se eu tenho o melhor emprego, mas estou tomando antidepressivos. Não importa se eu visto uma roupa de marca, mas não estou conseguindo dormir à noite porque sofro de insônia e não tenho paz na alma. Não importa se eu faço viagens internacionais a passeios com a minha família em todo o mês de janeiro, mas não sinto paz interior. E sucesso do ponto de vista de Deus é viver e morrer em paz. Agora, quantos são os bem-sucedidos deste mundo que morrem em paz? Tu, porém, irás em paz para os teus pais. Mas e aí? Não se preocupe, em boa velhice, sabe o que é isso aqui? Você não vai morrer prematuro. Você não vai morrer do tempo, você vai morrer bem velho e em paz. Isso aqui é ser bem sucedido. É viver e morrer em paz. O historiador diz que quando Sócrates estava para morrer, depois da sua condenação, sob envenenamento por cicuta, os seus alunos começaram a chorar perto dele, e enquanto os alunos choravam, ele fez, não chorem, façam silêncio. Um homem precisa morrer em paz. Dá uma olhada na pessoa do seu lado e diz para ele, viver e morrer em paz. Agora olha para a pessoa do outro lado e diz para ele assim, e em boa velhice. Falou em morrer, teve gente que não quis nem falar com a pessoa do lado, né? Ai, ai. O que é ser bem sucedido? Ser bem sucedido, eu repito, é eu estar bem, porque eu conheço pessoas bem sucedidas, ricas, prósperas. Mas e os filhos? Como estão eles? Aí no versículo 18, o Senhor diz a Abraão, ser bem sucedido, a tua descendência eu dou esta. Ou seja, você vive em paz e a tua descendência desfruta do que eu te dei. Ser bem sucedido não é ter apenas para mim. Sucesso do ponto de vista bíblico não é ter o suficiente para mim, mas a minha descendência de do que Deus me deu. Muito se fala em prosperidade num texto evangélico moderno. E todas as vezes que se fala em prosperidade, se pensa em cifrões. Só que prosperidade bíblica não é dinheiro. Eu conheço um rico que não é próspero. E é interessante que quando a Bíblia descreve a prosperidade de Isaac em Gênesis 26, diz assim, e o homem tornou-se rico. Riquíssimo, próspero. O escritor faz uma graduação de Isaac. Ele se torna rico, riquíssimo, próspero. Prosperidade é o estágio mais elevado do sucesso e não se restringe a dinheiro, porque prosperidade engloba todos os aspectos da nossa vida. Agora, qual é o segredo do sucesso? Olha Abraão, a Bíblia diz que ele possuía muito gado, muitas ovelhas, muitos servos ao seu serviço. Abraão desfrutava de respeito, porque reis e líderes de nações se curvaram diante dele e reconheceram Deus em sua vida. Qual era o segredo do sucesso de Abraão? Vamos lá para a Bíblia? Se você quiser manter a sua aberta, primeiro, paciência. A Bíblia diz em Lucas 21, 19 assim, na vossa paciência salvareis as vossas almas. Em Provérbios capítulo 13, versículo 11, a Bíblia diz, riqueza adquirida às pressas logo diminuirá. Mas aquele que junta pouco a pouco terá aumento. Paciência. Gênesis capítulo 13, Abraão chama a Ló e diz, não é bom que fique, que os nossos pastores briguem por terra. Por espaço. Escolhe para onde tu irás. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E a Bíblia diz que Ló olhou para a campina do Jordão, onde estava a cidade de Sodoma e Gomorra, que é próspera, é rica, é regada, minerais, vegetação boa, cidade centro. E o texto diz no capítulo 13, versículo 12, que Ló foi, partiu e armou as suas tendas e foi armando. Abraão ainda estava definindo e Ló já estava armando as tendas, se apoderando da terra. Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz, aquele que se apressa com os pés, erra o caminho. Perdemos às vezes o que Deus tem de melhor para nós. Porque enquanto estamos definindo, já estamos armando a tenda. É a pressa, é o desejo de sair na frente. É a ideia da disputa eterna em que quem sai na frente, chega na frente. E o princípio de Deus não é esse, é esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu já disse para os irmãos, três estágios numa crise, qualquer que seja ela. Primeiro estágio é o estágio programado. Você analisa o seguinte, em 6 meses este problema estará resolvido. Em 3 meses esta conta estará paga. Em 1 ano o tratamento estará concluído. Nesse período de tempo que você programou, você não precisa de paciência. Você só precisa de habilidade para administrar a crise. Os amigos de Jó entendiam isso. Eles chegaram, viram Jó doente, ferido, entraram numa campanha de jejum. 7 dias e 7 noites de jejum e oração, até toco. Jó vai sarar no 7º dia. Quando amanheceu o 8º dia, Jó estava cheirando mal, apodrecendo, as unhas caindo, os cabelos caindo, e os amigos de Jó disseram, não, você está em pecado. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque rompeu o prazo estabelecido pela mente. Você é assim e eu sou assim. Só quando o meu prazo termina, é que começa o segundo estágio da paciência. Agora, no meu tempo não se cumpriu, eu tenho que exercer paciência. E é interessante que a Bíblia elogia mais uma vez a paciência de Jó. E ter paciência não significa que não terá recaídas, porque você encontra um Jó forte num dia e um Jó desmaiado no outro. Você encontra no capítulo 2 um Jó que diz assim, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 3, um Jó diz assim, maldito o dia que eu nasci. No capítulo 13, um Jó diz assim, ainda que ele me mate, eu ainda esperarei nele. E no capítulo 9, um Jó que diz, se eu tivesse intercessor, eu não estaria nesta situação. No capítulo 19, um Jó que diz, eu sei que o meu Redentor vive. E no capítulo 25, um Jó que diz, as flechas do Todo-Poderoso me traspassaram. Eu queria que ele viesse resolver isso comigo. Sou eu e você no exercício da paciência. Às vezes estamos bem, às vezes não tão bem assim. E os mais poderosos na fé dizem, você não está tendo paciência. Senta na cadeira de Jó e experimenta o que a espera ferido. É diferente. Só que o terceiro estágio, glória de Deus e pela bondade de Deus, não o terceiro. Porque o terceiro estado, o terceiro estágio, não sei quais são os critérios de Deus, mas é o estágio da longanimidade. Na paciência eu espero, mas eu espero hoje bem e amanhã mal. Na longanimidade, para mim, tanto faz. Hoje, amanhã, depois, acontece, não acontece, porque eu entrei no estágio da longanimidade. Quem produz paciência é o quê? Tribulação. A Bíblia diz que tribulação produz paciência, mas longanimidade não vem de tribulação. Longanimidade é fruto do Espírito, é dom de Deus. Quando você chega na longanimidade, monte pode sair do lugar, a casa cai, dá tempestade, furacão, você sabe que o Senhor fez uma promessa, aconteceu o que aconteceu, estou aqui na mão de Deus, e você está esperando no Senhor. A Isaías 40, 29 assim, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho e diz para ele, paciência. Irmão do telão, paciência. Quem escolhe as pressas, escolhe pela visão. Pela aparência, quem age na paciência, aprende com Jacó, no passo do gado. Segundo lugar, quer ter sucesso na vida, em todos os aspectos dela? Espere a visão de Deus. Nosso problema é que, ora, pede, e faz por conta própria. Não espera o Senhor direcionar. Faça desta forma. E você fazendo dentro da visão de Deus, todos podem olhar e dizer, vai dar errado. Mas na visão de Deus, o Senhor diz, vá, faça, que vai dar certo. Só que eu gostaria de chamar-lhe a atenção para dois aspectos. O primeiro é que para você ter visão de Deus, você precisa sim de Ló. Enquanto Ló estiver na sua corcunda, você não consegue ver o que Deus tem para lhe mostrar. Foi só Abraão se livrar de Ló, que o capítulo 13, versículo 14 diz assim, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta os teus olhos e vê. Não sei quem é seu Ló. Mas se você quer ter visão de Deus, despacha Ló. Deixa ele ficar com a melhor parte. Não se preocupe. Porque ele pensa que a melhor parte é a campina do Jordão. E a melhor parte é a visão de Deus para você. Às vezes, uma demanda de uma sociedade, eu não quero perder, que a gente fica, estica, impulsa, imerce e se fere. Se você tem a visão de Deus, não se preocupe com a campina do Jordão, porque a visão de Deus é desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Deus tem o melhor e o maior para a sua vida. Agora, o problema... Se você ler Gênesis 16, vai perceber, lá no versículo de número 12, 13, 14, que quando você está no deserto, dominado pela crise do deserto, você não consegue ver o milagre que está de você. Agar se afastara de Sara, deixou Sara, riu de Sara e foi embora, que afinal de contas Sara era estéril e ela estava grávida de Abrão. Só que o que Agar não entendia é que ela tinha a gravidez e Sara tinha a promessa. Não se engana com a gravidez. Ló tem a campina do Jordão e você tem a visão. Agar tem a gravidez, mas Sara tem a promessa. E o segredo é para quem tem a promessa. Quando o menino começa a chorar, perto de morrer, Agar não vê nada, e a Bíblia diz que ela deixou o menino para morrer, e se afastou dele. Quando ela chega lá distante, um anjo lhe aparece e diz: levanta os seus olhos e vê. E ela olhou e viu uma fonte, e o texto diz: a fonte que estava lá. A Bíblia não diz que Deus abriu uma fonte. A fonte estava lá, mas ela não conseguiu vê-la, porque estava sendo conduzida à crise de Ismael, enquanto, quando ela viu a fonte, ela disse: Bela foi, que significa o Senhor, Senhor vê. Se você quer ter uma visão de Deus, se livra de Ló. Se você quer ser bem-sucedido, tenha uma visão. Deixa Deus guiar você. Se o irmão folhear a Bíblia Sagrada, vai perceber que Deus, em toda a Bíblia, nunca usou um homem ou mulher sem antes lhe dar uma... Você precisa começar a contemplar o que Deus quer lhe mostrar. Precisa começar a visualizar o que Deus está querendo lhe ensinar. Enxergar da maneira, ou sob a ótica de Deus. Amém? Quer ser bem sucedido? Visão de Deus. Veja como Deus quer que você veja. Contemple o que Ele quer que você contemple. E aí haverá sucesso na sua vida. Terceiro lugar, se você quer ser bem sucedido, pise na terra pela fé. O que é pisar pela fé? É possuir sem se apoderar. É ter sem tocar. Tenho porque a minha fé diz que tenho. Diz que tenho. Capítulo 13, versículo 17 do Gênesis, diz assim: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Se aposse. Deixa eu corrigir um negócio aqui. Eu já vi gente pregando assim: irmão, veja aquele carro que você quer ter lá na porta da igreja e se aposse. Se aposse não, irmão, que tem dono. O carro que está lá na porta da igreja tem dono. Mas você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu estou pela fé possuindo isso aqui. É o carro, sim. Senhor, eu quero o carro tal. Pela fé, eu estou possuindo. Eu quero de ti. Abre a porta. Abre a porta. E ele tem a chave que abre os tesouros do universo. A Bíblia diz lá em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 3, quando Josué substitui a Moisés, o Senhor diz a Josué: todo lugar onde colocares a planta do teu pé, eu o tenho dado a ti. Quando saiu o Versailles, Versailles era o carro do momento, e foi a minha paixão. Eu quero um Versailles, Jesus. E eu vi um Versailles, é mais lindo, o Versailles parece que falava, quando você gosta, o carro até conversa, né? E eu li esse versículo, eu não vou instaurar isso aqui como base teológica, por favor, nem como tese. Na minha simplicidade de fé, de ministério, eu cheguei num Versailles lindo, botei o pé no pneu e disse: Jesus, eu quero um desse. A Bíblia diz que onde eu colocar, a planta do pé, o Senhor me deu. Eu não estou estabelecendo uma tese teológica, uma base doutrinária, por favor. Eu estava no início do meu ministério, Jesus me honrou. No dia que eu cheguei na igreja e falei: Jesus vai me dar um Versailles, teve um irmão que falou: no dia que tu dirigiu um Versailles, eu visto saia. Eu falei com ele: compre a saia. Morava em Olindina, vim pregar aqui em Feira. Eu já estava economizando no chocolate há uns 3 anos. Eu sou apaixonado por prestígio. Mas fiquei uns 3 anos sem comer prestígio, economizando cada centavo e dizendo a Deus: eu vou comprar o carro. Íamos pregar numa festa aqui, pastor Tolentino era o pastor da igreja na época. No outro dia um amigo meu disse: vamos ali ver um carro para você e tal. Chegamos lá, tinha um Versailles lindo. E eu disse: eu não tenho dinheiro. Quando eu fui somar o valor, faltavam R$2.800. Não, dinheiro não dá. Aí o amigo falou comigo: falta quanto esses 2.800? Ele falou: fecha o negócio, está aqui o dinheiro. Quando eu cheguei com o carro, o Jones era pequenininho ainda, Jones ria, chorava, saltava no colo, entrou no carro, não queria sair mais. Passados uns meses, eu fui lá na casa daquele irmão que queria vestir saia e falei com ele: está na hora, meu amigo. Se apossar pela fé é possuir sem se apoderar. É crer no invisível. Não tenho, mas terei. Por quê? Porque quem me prometeu é fiel e não falha. Aleluia! A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a garantia das coisas que se não veem. Eu vejo gente contar milagre e tem irmão que diz: eu não acredito. Eu sou querido, isso é milagre, é experiência pessoal. Você não tem que acreditar no milagre que Deus faz na minha vida. Quem tem que acreditar sou eu. Eu vi um pastor norte-americano outro dia e eu estava ministrando com ele numa escola bíblica, numa convenção. E ele disse que o desejo dele era ter uma carreta e ônibus, tudo para fazer cruzadas. E ele chegou na igreja e disse isso, e alguns até riram dele. Aí ele chegou um dia na reunião ministerial e falou, e os obreiros todos acharam impossível. Um dia ele sentou num bar para tomar um café. E enquanto ele tomava o café, o bêbado sentou perto dele e começou a puxar a conversa. E aí ele falou do sonho dele, de ter a carreta, de ter o caminhão, o ônibus. E o bêbado falou assim: amém. Ele disse: a igreja não creu comigo. O meu ministério não creu comigo. Mas eu achei um bêbado que creu comigo. E Deus me deu. Deus me deu. Dá uma sacudida no seu vizinho e diz para ele: creia. Orei, baixi, andarai, relaxo, niclava, sundarai. Quarto lugar, estou caminhando para encerrar já. Se o irmão, se eu, se você, se nós queremos ter sucesso na vida, paciência, espere a visão de Deus, possua pela fé. Quarto, não saia do altar da oração e da devoção. Não há sucesso sem altar. Se lemos em Gênesis, capítulo 13, versículo 18, a Bíblia diz assim: então mudou Abraão as suas tendas, foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. E uma coisa que eu lembro muito bem, pastor José citou domingo pela manhã, quando ministrava esse estudo, foi que não há sequer um registro bíblico de Ló edificando um altar. Resultado? Perdeu tudo em Sodoma. E Abraão, onde chegava, edificava um altar. E só há um lugar onde Abraão não edificou um altar. E lhe dá problema até hoje, que foi no Egito. Não diz a Bíblia que Abraão chegou no Egito e edificou um altar. E até hoje o Egito é o maior implicante nos processos de paz entre judeus e palestinos. O que eu quero dizer com isso é: onde você for, o negócio que você abrir, o empreendimento que você tiver, edifique um altar. Consagre ao Senhor. Você chega nesses restaurantes de Salvador e lá tem altar para todo gosto de orixá. Você chega nesses restaurantes e tem aqui acolá, lá, o santo preferido, o predileto do proprietário. O Buda lá, queimando incenso. O Hare Krishna. A imagem de Brahma. Onde você chega, essas pessoas que não conhecem a Deus, edificam um altar à sua divindade de adoração, divindade de adoração. E eu lhe pergunto, na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, no seu coração, um altar foi edificado? Existe um lugar onde, quando você abre a empresa, você já vai lá e ora ao Senhor e consagra a Deus aquele dia? Dá um toquezinho no irmão do lado e diz para ele: edifica um altar. Altar, oração e da devoção é dedicar do que eu tenho para Deus. É oferecer ao Senhor parte do que eu tenho. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento, o judeu dava sempre as primícias para o Senhor. A primeira colheita era do Senhor. Nós estamos dando as primícias. Precisamos, queridos, oferecer ao Senhor um altar para que Ele seja adorado em nossa casa. Na sua casa tem um lugarzinho da mão. Tem aquele ambiente onde você já separou: Senhor, aqui eu vou falar contigo cada dia. Se quero ser bem sucedido, é preciso edificar um altar para o Senhor. Diga amém. Quinto lugar, para ter sucesso, haja com coragem. O medo é o contraposto da fé. Se eu creio, me encorajo. Mas não há probabilidade. Mas eu creio. Vai dar certo. Mas diz: eu creio. Capítulo 14 do Gênesis, quando a Bíblia diz que quatro reis guerrearam contra cinco, e entre eles estavam os reis de Sodoma e de Gomorra. Ló e sua família foram levados cativos pelos reis inimigos. Abraão reuniu 318 homens, seus homens, e corajosamente ele foi à guerra pelo seu sobrinho Ló. E aí vem um detalhe há duas coisas que eu preciso frisar aqui nesta noite, por favor. A primeira é, quem tem coragem de ir à guerra? Quem tem coragem de vencer o próprio mensageiro? Eu lembro agora de quando Deus diz a Gideão, vai contra os midianitas. Sou o menor da casa do meu pai. Alguns dizem, Gideão era humilde. Não, ali não é humildade, ali é porque ele era o filho mais novo. E no contexto judaico, o filho mais novo não podia fazer nada se não fosse sob comando do mais velho. Ele está dizendo, eu não posso quebrar uma tradição, eu sou o menor. E o Senhor diz, não já te mandei eu? Vai, vai. E Gideão chama 32 mil homens. É muita gente. Mas se você ler Juízes 8:10, vai ver que os midianitas, só os que portavam a lança, eram 135 mil. A história diz que o exército midianita era algo em torno de 480 mil homens. Lá vai Gideão com 32 mil. E o Senhor diz, Gideão, manda os medrosos voltarem para casa. Para quê? Quando Gideão gritou assim, os que têm medo, voltem. Quando passou em revista, só sobraram 10 mil homens. Como é que você enfrenta 480 mil com 10? Aí o Senhor diz, Gideão, tem muita gente, Gideão. Era para Gideão dizer, Senhor, essa estratégia de guerra não vai dar certo, Senhor. 10 mil contra 480, o Senhor ainda diz que tem muito. Manda esse povo beber água. Aquele que beber como um cão, como um cachorro, com a boca na água, coloca de um lado. E aquele que com uma mão beber e com a outra segurar a arma, coloca do outro lado, porque coloca do outro lado, porque com estes tu irás à guerra. Restaram 300 homens. Gideão estava com medo. Ele teve tanto medo que de madrugada Deus apareceu a ele e disse assim, Gideão, levanta, vai devagar no arraial dos midianitas, porque lá eu vou falar com você. Gideão disse, o Senhor está querendo me botar numa enrascada. Como é que eu vou no arraial dos midianitas? O Senhor disse, se você tiver medo de ir sozinho, chama o teu escudeiro e leva ele, digo. Lá vai Gideão de ponta de pé, tomado pelo medo. Quando ele chega perto de uma cabana daquela, Gideão ouviu, quando o midianita acordou apavorado, e disse, eu tive um pesadelo. E o outro perguntou o que foi. Ele disse, eu vi um pão de cevada torrado, descendo sobre o arraial e desmantelando os midianitas. E o outro midianita disse, um pão de cevada nada. Isso é a mão de Gideão. O Senhor de Israel nos entregará na sua mão e ele prevalecerá sobre nós. Coisa gostosa! Quando os teus inimigos têm que reconhecer que o Senhor está contigo. Coragem para ir à guerra! Vença o medo! Mas o segundo detalhe que eu destaco aqui é, Abraão estava indo à guerra pela família. E não importa se Ló não fazia parte do plano de Deus para Abraão. Ló era sobrinho e ele foi à guerra pela família. E quantos de nós já não guerreia pela família? Já não briga, não vai à guerra, ainda que em desvantagem como Abraão. Mas um sucedido, ele teve coragem. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele, vença o medo. Vença o medo. Penúltimo lugar. Se você quer ser bem sucedido, invista no reino de Deus. Gênesis capítulo 14, versículo 20, a Bíblia diz que Abrão, de tudo que trouxe da guerra, entregou os dízimos a Melquisedeque. E o restante, o rei de Sodoma disse a ele, eu fico com o povo e tu ficas com os bens. E Abrão disse, para que não digas que enriquecestes a Abrão, toma o que é teu e eu só quero aquilo que é meu. Aí agora tem dois princípios, querido. O primeiro, não queira o que não é seu. Não roube, não defraude, não tome o que é dos outros. Porque Deus vai te abençoar sobre aquilo que é teu. A capa e a túnica que Acã roubou em Jericó se tornou maçã para a sua vida. Tem gente debaixo da mão da capa de Acã. O que é isso? O bem que foi roubado. Nada que cresce com base no suor alheio prosperará por muito tempo, porque a seu tempo a balança do juiz virá pesar. E daquilo que é teu, investe no reino de Deus. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Invista na obra do Senhor. Não se preocupe que quando você investe no reino, o reino investe em você. Precisamos aprender que Deus é glorificado naquilo que somos e naquilo que temos. E quando investimos no seu reino, eu não falo só de investir dinheiro, não. Porque, por favor, até a nossa adoração está se tornando capitalista. Quando se fala em adorar, quando se fala em investir, quando se fala em prosperar, se pensa em ofertar, só em ofertar. E eu estou falando em investir a tua vida. Não perca a concentração por nada, por favor. Eu estou falando em investir o seu suor, em investir o seu tempo. É investir de você mesmo no reino de Deus. Investir dinheiro é consequência de uma alma que já foi vendida. Se eu trouxer dinheiro para o altar, mas não trouxer um coração adorador, voluntário, eu posso até ajudar do ponto de vista monetário, mas do ponto de vista espiritual, Deus não foi adorado. Investir no reino é entregar-se a si mesmo. Mas é também pegar do que se tem e entregar na casa do Senhor, no reino de Deus. E Jesus é glorificado nisto. Dá para dizer amém? Em último lugar, quer ser bem sucedido? Arrisque tudo. Arrisque todo sucesso para obedecer a Deus. Tudo que você construir, pega tudo e joga aos pés de Deus. Deus está mandando você fazer algo que contraria a lei ordinária do sucesso. Mas é Deus que está mandando? Faça. Onde estava toda a expectativa de Abraão? Em Isaac. Não teria cumprimento de promessas. A seria validada se não tivesse Isaac para dar continuidade. Todos os sonhos de Abraão se concentravam em Isaac. Todo o projeto de Abraão agora estava em Isaac. O Senhor diz, pega Isaac e oferece em Moriá em holocausto. Uma expressão bem forte. O que Deus estava dizendo era, Abraão, mata Isaac e o oferece a mim em sacrifício. E Abraão levantou e foi. Quantos de nós que não está disposto a arriscar o sucesso para obedecer a Deus? E aí, fica com o sucesso, mas não tem o plano de Deus consolidado em sua vida. Eu disse aqui terça-feira passada, vou repetir, todas as vezes que Deus deu algo para alguém, Ele pediu algo. Não é barganha, é princípio. São princípios divinos. Eu vou te dar algo de... É um relacionamento de coragem, de amizade, de confiança. Você confia em mim e eu confio em você. Se eu vou te valor, você me dá algo de valor. Sempre foi assim. Na Bíblia Sagrada. Então, se você quer aos, quando ele lhe pedir, dê algo. E eu disse terça-feira passada, se você quiser tudo de Deus, dê tudo. Abra mão de tudo. Renda tudo. E o Senhor vai garantir que Isaac volta de Moriá caminhando. Agora, lá em Lucas 14, 33, Jesus diz assim, quem não renunciar tudo, não pode aprender de mim. Quer ser aluno de Jesus? Arrisque o sucesso para obedecer a Deus. Arrisque o status para obedecer a Deus. Faça exatamente o que ele lhe manda fazer. 1 Samuel 15, 22 diz assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Fica em pé, por favor. Qualquer que seja a nossa dificuldade, a gente faz uma campanha de jejum. A gente faz uma campanha de oração. Há irmãos que partem logo para o monte, para semanas de oração no monte. Somos crentes de sacrifício. Estamos dispostos a ficar um dia com fome para pagar o preço. E Deus está querendo crentes de obediência. Que sigam a sua voz. Que façam como ele manda. Que não se apegam ao sucesso, porque os seus sonhos não podem ficar concentrados em Isaac. Seus sonhos têm que estar concentrados no Senhor que lhe fez sonhar. E o grande problema é esse, é que qualquer coisa que Deus nos peça é, e o meu emprego, e o meu filho, e a minha mulher, e o meu marido. Tem irmãos que dizem, eu não posso mais vir para a igreja porque o meu menino não fica quieto, me atrapalha. Quando o teu filho te atrapalha de adorar a Deus, você começa a correr risco de perdê-lo. Não, eu não posso vir para a igreja porque o meu emprego não permite. Você está correndo um sério risco, porque entre o seu emprego, Deus prefere você. Arrisque todo o sucesso. Eu não estou dizendo seja irresponsável, não. Eu estou dizendo arrisque tudo o que você tem. Para obedecer. Se Deus está te falando algo, se Deus está te dirigindo em um alvo, se o Senhor está te estabelecendo uma direção, não questione. Obedeça. O texto diz assim, quem é o caco que para perguntar ao oleiro, que faz? Essa semana eu vi um irmão todo cheio de decisões e eu perguntei para ele que Deus não aprova isso e ele disse, não, eu vou fazer. E eu olhei para ele e falei, quem é tu? Ele riu. Quem és tu, caco? Para, senão o oleiro te joga dentro d'água e coloca de molho. Teve uma outra pessoa conversando comigo que eu falei assim, quem és tu, pó? Obedecer é o segredo. Quando você toma a postura de seguir a Deus, Deus vem na tua frente. E aí ele vai abrindo caminhos, derrubando barreiras, preparando espaços para você e fazendo cumprir aquilo que ele planejou para a sua vida. Olhe para a pessoa do seu lado e diz para ela assim, eu sou bem sucedido. Pode dizer. Por quê? Porque o Senhor prometeu. Mas pastor, eu não sou ainda. Eu estou falando de você se apostar pela fé. Se apostar pela fé. Alcançar aquilo que Deus te prometeu. Os segredos estão aqui. Foram expostos, foram exalados, foram te passados vivos. Ore comigo agora e diz para o Senhor: eu quero que esta palavra se concretize na minha vida. Os irmãos que estão diante do telão, os irmãos aqui do óleo, os irmãos que estão em casa acompanhando pela internet, Senhor, a tua palavra foi pregada, é a tua palavra. Evidente, Senhor. Senhor, nós cremos na tua palavra e queremos que ela seja concretizada, que ela seja evidenciada em cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que este homem, esta mulher, que está com um sentimento violento de fracasso na sua história, seja qual for o aspecto da sua vida onde ele sente esse fracasso, reverte esta maldição em bênção agora, Senhor. Transforma este quadro em milagre. Abre fontes do deserto e opera milagres, Senhor, nesta vida. Opera milagres nesta vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministre sobre a pessoa do seu lado agora uma palavra profética. Em nome de Jesus. Maldição que se transforma em bênção. Deserto que se torna oásis. Derrota que vem para ser vitória. O Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer mudar a tua vida. Irmão do telão, irmão em casa pela internet, irmão desse auditório, receba em nome de Jesus uma palavra profética, porque Deus transforma maldição em bênção. Em nome de Jesus.